Fala galera, estamos chegando com o terceiro episódio do Papo de Japa. Aqui é o Vini e o Mario é muito mais que um encanador. Aqui é o Jun e eu não consigo imaginar o Nintendo Switch não caindo da mão, desencaixando daqueles controlinhos deles que fica do lado no portable. Verdade. E aí pessoal, aqui é o Akira e eu nunca joguei Zelda. Tinha que ser. É meio óbvio. É, pessoal, nesse terceiro episódio do Papo de Japão, vamos estar falando aí sobre a nossa querida Nintendo e do mais novo recente lançamento aí do Nintendo Switch. Então, se liga aí que tá começando o Papo de Japão. Que começou a fazer sucesso ali nos anos 80, começou ali com os fliperamas, lançou ali o fliperama do Donkey Kong, que a princípio, né, não era o Donkey Kong como a gente conheceu ali nos jogos posteriores. Ele era ali um macaco, né, grandão ali, que roubou a princesa, bem inspirado ali na época ali no King Kong, no filme. Ele tá no alto de uma torre lá e você controla o Jumpman, né, que mais tarde daria origem pro Mario. E aí você tem que resgatar a princesa e o Donkey Kong ali fica jogando os barris em você. Confesso que eu joguei esse jogo aí umas duas ou três vezes e achei bem, bem complicado. Vocês já chegaram a jogar ele? Já joguei uma vez e eu não consegui passar do segundo andar. Ah, era pequeno, né, cara? Eu não tinha muita coordenação motor em si, então não dava, cara. Exatamente. Os jogos dessa época, né, comparado com os atuais, eram bem mais difíceis. Né? É. Era uma parada bem rústica ali, não tinha save, né? Essa palavra era desconhecida pra gente. Não tinha save, não tinha checkpoint, não tinha nada. Eu só ia e ia. Exatamente. É o famoso arcade, né? Uhum. Mas aí, através desse primeiro fliperama aí lançado pela Nintendo, né, que ela acabou alavancando aí a presença dela no mercado. É que aí surgiu tanto o Donkey Kong quanto o Mario, né? Já no primeiro lançamento de console, né, que foi o Famicom aí, a Nintendo se consagrou como a grande líder do mercado de videogames. Essa época foi a época de ouro pra Nintendo, porque ela vendeu bastante. Sim. Revolucionou, né, o mercado de games com o lançamento do NES. E basicamente era isso, porque ela não tinha tanta concorrência ali, né? Óbvio que quando chegou o Nintendo, o Atari aí e outros consoles, né, que tinha antes, que era o... Sumiram. É. Era na sombra do Famicomzinho. O Famicom, né, que ele é um pouco mais antigo, talvez a galera que é um pouco mais jovem aí da geração aí dos anos 90, aí talvez não tenha tido muito contato com ele, né, que o que mais fez sucesso aí, pelo menos aqui no Brasil, talvez tenha sido o Super Nintendo mesmo, né, que chegou em 91, e, cara, são muitos clássicos do Super Nintendo, né. Eu gosto muito de falar que o primeiro jogo lá que eu me lembro de jogar é o jogo dos Power Rangers. Nossa, muito bom. Cara, muito bom. Aquele Mighty Morphin lá. É muito legal. Na hora que você fala assim, nossa, vou morfar lá. Mano, era muito difícil carregar os poderes pra poder se morfar, porque na segunda fase só você conseguia morfar, mano. Exatamente. Não dava pra de primeira, assim, mano. Tinha alguns códigos também pra você começar o jogo transformado já. Ah, a gente tinha, usa hack, né, ó. Tinha que ser ultrapasseira da... Tinha que ser ultrapasseira do grupo, né? Desculpa. E eu nunca consegui ir muito longe nesse jogo também. É difícil. Porque os jogos eram realmente muito complicados, né? Você é criança, não tem aquela agilidade, não tem a coordenação. Mas eu gostava muito de jogar com... Que era o Tommy, né? Se eu não me falha a memória, o Tommy, o Ranger Prata lá. Era muito fodão aquele jogo. Eu precisava usar o Ranger Preto, cara. O Ranger Preto era... Existia diferenças, sim. Alguns poderes e armas, né? É, em termos de força, acho que provavelmente eles eram todos iguais, né? É, o mesmo ataque, mesmo defesa, e o mesmo dano, assim. Tudo igual. Só mudava, tipo, a skin do jeito, tipo, lógico, né? O personagem em si mudava e a arma de cada um mudava, né? Cada um tem uma cor de arma e essas coisas, assim. É, Tartarugas Ninjas também, né? Tartarugas Ninjas. E o bom do Nintendo é isso, né? Tinha esses jogos aí cooperativo, né? Você conseguia jogar você e mais uma pessoa. Não era mais... Você era alone ali, né? Poxa, e quando a gente jogava Super Mario World, cara? Aí jogava Super Mario World e você jogava com o Mario e o Mario Verde, né? É o... Mariozinho Verde. É, porque ninguém sabe o nome daquela porra, né? Não tá lá específico assim, o nome dele é Mario. Não, é Mario Verde. Não tem outro nome. Pior, né? Muita gente achava que era um outro Mario ali, né? É, então. Quando a gente não tinha muitos gráficos avançados, era comum isso. A gente tinha um personagem que era exatamente idêntico ao outro. Outra cor. Só que de outra cor. Por exemplo, o Bomberman. Verdade. O Bomberman eram todos iguais, cara. Só mudava a cor. E eu acho que deve ser a mesma coisa até hoje. Sim, sim. É tudo igual. Não precisa ter pixelado pra saber disso. Agora você deve ter adicionado os cabelinhos, sim. Ou... Assim, tem diferenças agora. É, agora deve ter diferença. Verdade, outro jogo que segue essa linha aí era aquele Sunset Riders. Nossa, que tem cara, muito bom essa os Cowboys. Eu nunca joguei. Que é, cara, um jogo fantástico de Velho Oeste. Só que era difícil também. Sim, nossa, dificílimo, dificílimo. E você, eu só fui perceber isso atualmente, né? Que se você pegar os quatro personagens, os quatro Cowboys, eles são exatamente o mesmo cara. Sério? Só que é, você só troca ali a cor do cabelo, a cor da barba ali e a roupa. Mas a base deles ali são iguais. Eu nunca joguei, cara. Juro pra você. Eu jogava contra. Nunca joguei contra. Contra também. É um jogo do inferno, cara. Nossa, e não tem save. Se você morrer a partir da primeira fase até o final, você não volta do começo, cara. Acho que contra é o jogo mais difícil que eu já joguei na minha vida, cara. Cara, era difícil contra, cara. Juro pra você. Eu sei que a dificuldade ali era alta, né? Era muito difícil lá, cara. Insano, cara. Insano. Porque vem bala pra todo lado. Bala pra tudo que é lado. O cara levanta no meio do nada de um matinho pra tirar em você. Você fala, caramba, de onde veio essa desgraça, mano? Sim. Esse bicho brotou, mano. Virou veio do alface, mano. E às vezes você pegava algumas coisinhas, tipo, algumas coisas extra de tiro espalhar mais, ou os tiros subir mais, ou dar umas voltas loucas lá. Só que acabava, tá ligado? Uhum. Durava pra sempre. Exato. Então, é, com certeza esse jogo ficou marcado aí como uma dificuldade absurda. Com certeza. It's me, Mario! Let's go! Todos os jogos do Mario fizeram muito sucesso, né, velho? Sim, é. O Mario... O Mario Kart era excelente. O Mario é um personagem da cultura pop, né, cara? Que o sucesso que esse personagem fez e faz até hoje... Incrível, cara. É, por isso que eu falei que o Mario é muito mais que um encanador, cara. Porque o Mario, sem dúvida, é a maior fonte de renda da Nintendo até hoje. E provavelmente vai continuar sendo, né? Que... Pra você ter ideia, né? O primeiro-ministro do Japão, lá no encerramento das Olimpíadas... Ele tava com a roupa do Mario. O cara apareceu vestido de Mario, né? Pra você ver o quão influente é isso. E agora aí, a próxima Olimpíadas que vai ser no Japão... Quem vai ser? Mario vai ser Não, vai ser o Goku. O Goku vai ser o... E mais o... Vai ter o Mario também. O... Kirby também tá no meio. Kirby, né? Alguns personagens também vão estar lá como embaixadores, ó. Foda, né, cara? Nossa, pô, muito com certeza, bom, cara. Velho. Muito legal. Japão sempre inova nessas coisas, cara. Incrível. É... Mas voltando ao tema, né, do nosso podcast, desculpa eu me exaltar porque foi engraçado quando eu fiquei sabendo disso. Uhum. É... Mas assim, voltando ao tema, eu gostava muito dos jogos da Nintendo. Tipo, os jogos eram mais divertidos porque você tinha um pequeno negócio de salvar. A única coisa que salvava era a quantidade de characters que já tinha aberto. Street Fighter, vamos supor. Eu tinha aberto todos os personagens, tá ligado? Os personagens tinham que abrir um por um e tal. E tipo, eles... Simplesmente ficavam salvos lá. Claro que não nos primeiros jogos do Street Fighter, porque os primeiros jogos já vinham tudo aberto. Mas os depois, foi lançando assim, já tinha que abrir os personagens. Tá? Mortal Kombat, mesma coisa. Uhum. Mortal Kombat era difícil abrir os personagens demais, rapaz. Pior. Você ficava no modo arcade e chegava no Shao Kahn e falava, caralho, mano, fudeu. Eu não sei Shao Kahn ainda, né? No Kintaro, no Motaro, já perdia já, velho. No Goro, né? Tem o Goro, tem o Motaro. O Goro é o filho da mãe, o cara já tem 4 braços, já é ruim com 2. Aí vem o filho da puta com 4 braços pra te matar, não. Aí é um negócio louco. É que o 2, Mortal Kombat 2, é como se fosse um Goro, né? Só que é um Kintaro. Tipo um animal também. Ele também era rodinha pra ganhar. Mas era aquela coisa, né, cara? Eu nunca finalizei também o Mortal Kombat. Também não. Mas Street Fighter era bom, cara. Street Fighter dava pra fazer algumas coisas. É, o sucesso do Nintendo, né? Os jogos fizeram tanto sucesso que eles romperam a barreira dos games, né? O Mortal Kombat, por exemplo, virou filme. O Street Fighter virou anime, virou também, filme também. Virou filme também. E Street Fighter, o anime é bem legalzinho até, cara. Bem fresquinho, mas ficou legal. Mortal Kombat, né? Ele fez sucesso todo devido à violência, né? Exato. Sangue. E também aquela questão gráfica ali, né, cara? Porque não era um... Não era desenho, né? Não era um personagem pixelado ali. Aquele ali foi uma captura gráfica ali que foi feita e, tipo, era um bicho mesmo, um ser humano ali, né? De aspas. Verdade. Então, visualmente, era um jogo muito bonito também. Quem não gostava de fazer Fatality? Quem não pesquisava pra saber como fazia Fatality? Exato. E a pessoa mais feliz que fazia era que vinha, tipo, sei lá, você tava lá de boa, daí Fatality, o cara girava a cabeça assim, aí você tacava, tipo, sei lá, um fliperama na cabeça do cara, mano. Muito bom, cara, muito bom. Foi um puta jogo também, cara. Exato, né? E tanto que, depois, previamente, teve que lançar versões aí mais leves, né, do Mortal Kombat, assim, o sangue, violência. Mas é por opção, né? É. Pode marcar. Depois eles vieram com, lançaram uma versão que você tinha que ir lá na opção e marcar se você queria o sangue sim ou não, né? Mas obviamente todo mundo marcava o que queria. Tinha bastante jogos de luta, né? Os jogos do Dragon Ball, por exemplo. Sim, é clássico. Primeiro jogo Dragon Ball que o Broly apareceu, um personagem jogável, o 2. Foi no Nintendo? Uhum. Caralho. Ele e o Bojack. Eu lembro que quando eu ganhei, né, o Super Nintendo, eu tinha acho que 3 ou 4 cartuchos. Um deles era o Dragon Ball. Só que aí tinha o modo história lá, né? E, bom, só que tava tudo em japonês, obviamente, não sabia nada. E, cara, eu jogava aleatoriamente ali e... Pô, mas eu achava foda mesmo assim, porque Dragon Ball é foda, né, cara? Aí eu lembro que teve, tinha o Gohan lá, Super Saiyajin 2. Tem aquela lutinha contra o Cell lá. Cara, eu fiquei mais apaixonado ainda por essa parte do desenho, que é muito foda, né? Só podia ter o Goku Super Saiyajin 3, né? Aí seria perfeito. Mas você já sabia do Super Saiyajin 3 naquela época? Não, porque era a parte da saga do Cell, né? É, tava no Cell ainda. Não, então, é realmente. Você já conhecia isso? Não, não, pior que não. Eu tô pensando nisso agora. Ah, tá. Eu realmente pensando... não faria sentido. É, não faria muito. Verdade. Lembro que tinha um jogo do Homem-Aranha. Muito foda, muito cara. Bom. Jogos do Homem-Aranha sempre foram perfeitos, cara. Mano, era muito louco aquele jogo. Como que era? Não, acho que era. Acho que era do. Que tinha o Carnage, né? O Carnage e o Venom. Tinha o Venom, o Carnage, tinha o Scorpion. Cara, aquele jogo é muito acho bom. Acho que o último boss era o Scorpion. Eu não lembro muito bem. Eu sei que simplesmente o chão sumia. Você tinha que pegar cartuchinhos de teia por aí, transformar em casulos pra você batalhar com os caras lá. Era legal. Os cara, Super Nintendo é foda, cara. Muito bom. Acho que eu, depois desse episódio, meu, com certeza eu vou baixar o emulador aí, vou jogar, você também vai. Você tá escutando. Você vai me chamar também, cara. Certeza, cara, porque, meu, jogo. Não, tem jogos fantásticos, o jogo do X-Men. Tem um jogo do X-Men lá, cara, que, mano, era fantástico. Cara, nossa, eu passava horas nesse jogo. Clássico também, né? Top Gear. Top Gear, a musiquinha. Você falou da música, esse é outro ponto positivo, né? Que os jogos tinham trilhas sonoras fantásticas, cara. Sim. Pode ser 16 bits, pode ser 8 bits, as músicas são sempre fantásticas, cara. As trilhas sonoras que criavam pros jogos eram perfeitas, tá ligado? E eram perfeitas para os jogos. Era muito bom, cara. Exatamente, né, gente? Tanto é que a gente tem essas musiquinhas na nossa cabeça até hoje, né? É. Música do Top Gear, música do Mario. Do Donkey Kong são as melhores, cara. Quem não lembra de todas essas músicas de hoje em dia, né, cara? Você ainda, tipo, você pega essas musiquinhas e fala assim, caramba, que lindo, cara. Você ouve, tipo, novamente, assim, você fala, caralho, que... Você vai no YouTube e pesquisa, que nostalgia, né, velho? É, você revive um momento ali, né? Você consegue voltar ali no tempo. A gente falou da origem dele, né? Mas depois foram lançados jogos do Donkey Kong. Extremamente divertidos, eu adoro esses jogos. Consegui finalizar eles, depois de muita luta. Eu acho que nenhum ali eu consegui finalizar. Esse... Muito difícil, cara. Esse eu tenho orgulho de falar que eu consegui finalizar, porque, nossa, cara... Minto, eu finalizei. Finalizei o Super Mario World pela estrela. Peguei um atalho da estrela lá, fui direto pro quase final do Bowser lá. Eu tava fazendo isso mesmo, cara. É, então. Não, é como que... Tipo assim, você chega ali naquela parte do mundo 2, é 2-1 ou 3-1? 3 alguma coisa lá. É 2, não era? Eu não lembro muito bem. A partir do 2 eu apareci a estrela já, ou era o 3. Ah, enfim. Eu não lembro. Continue. Enfim, era bem perto do começo. Você chegava naquela parte, pegava um atalho de estrela, fazia duas fases da estrela e já tava no castelo do Bowser, cara. Caramba. Você andava, tipo, dois passinhos, tava no castelo do Bowser. Nossa, é, eu tenho essa frustração que eu nunca consegui finalizar o Mario. O jogo era muito difícil pra mim. E a minha falta de agilidade no controle. RPGs também, famosos, Final Fantasy, Chrono Trigger. Chrono Trigger era muito bom. Ele e todos os seus 8 finais. 8 finais? 8 finais. Caramba. Eu lembro que eu comecei a jogar esse joguinho, joguei por algumas horas. E eu curti até. Apesar de não ser grande fã de RPG, mas ele era bem interessante, né? Se envolvia ali na historinha mesmo. Muito bom, muito bom, muito bom. Nossa, que jogaço, cara. Você tentava fazer de tudo pra esquipar da cena do início, que você tinha que o quê? Entregar, pegar o colar e entregar pra mina, né? Uhum. Sim, isso mesmo. Você fazia o máximo pra não fazer aquilo, né? Tipo, porque as pessoas vinham lá no seu julgamento e te falavam que você era culpado que você fez isso. Dependendo do que você fizesse lá, você... É, o julgamento ia bem certinho, o julgamento, caramba. E você não tava com a intenção de fazer aquilo, entendeu? Não, mas beleza. Aí você tenta, não adianta, você tem que entregar o colar na mina, não deixa sair dali, mano. E o que adianta? Mas é, mano, é legal. Eles voltam no passado, eles vão pro futuro. Eles viajam em dimensões diferentes. É muito legal o jogo. Pelo número de sucessos aí que a gente citou aí, pode ficar citando aí por horas, né? É, fica claro que a Nintendo reinava absoluta no mercado de games, né? Eram inúmeros os títulos aí, né? Tinha pra todos os gostos. Diversas séries famosas que começaram no Super Nintendo, tem até hoje, né? Tem Final Fantasy aí, começou lá. Tem, pra quem gosta de futebol, né? O International Superstar Soccer, que hoje virou o Pro Evolution Soccer, começou lá e era fantástico. FIFA começou lá também. Deixa eu ver qual mais. Os próprios Mario, né? Mario, Zelda, que tem até hoje. Donkey Kong também. Os novos Donkey Kong são demais, cara. Muito perfeitos. Tem tanta coisa que você pode fazer, cara. Eu joguei pelo menos não os novos, mas tipo no Wii, que é recente em si, comparado ao que a gente tá falando aqui. Uhum. Nossa, muito bom. Muito bom mesmo. Cara, inovaram bastante. Sim, se hoje eu tenho esse lado gamer, esse lado nerd, com certeza eu devo muito ele a Nintendo, que foi parte presente da minha infância. It's me, Mario! Let's go! Em 64 e veio logo em seguida, né? Depois do Super NES. E foi o salto tecnológico ali, né? Ele veio com gráficos mais potentes ali, só que o que dificultou ali o sucesso do 64 foi que ele foi lançado na mesma época pra rivalizar com o Play 1. Que ele tinha vantagem da mídia dele ter sido CD, né? Pra quem não sabe, o projeto do Play 1, na verdade, era um projeto em conjunto com a Nintendo, pra Nintendo lançar o console dela com CD. Só que aí, por algum motivo de desavença aí, não deu certo. E aí a Sony falou, beleza, vou lançar o meu videogame aqui sem a Nintendo, então. E aí nasceu o Play 1, que talvez tenha sido o começo do fim aí pra Nintendo, né? Ela nunca mais conseguiu recuperar o topo do mercado depois do lançamento do Play 1. Mas no 64, deixa eu ver, lembro do 007. Aquilo era legal. Você tinha aquela canetinha louca lá, rapaz? Exatamente. Aquela canetinha que ficava girando, parecia, sei lá, que aquilo. Você tentava passar pelo banco lá e é uma missão muito difícil, cara. Sinceramente, você tinha que pensar demais naquela desgraça lá. Você não podia matar ninguém, porque se você fosse visto, você acabava a missão. Uhum. Era muito difícil. Mas, cara, foi um jogo muito legal também. Entendi. Tinha que fazer a missão praticamente stealth. Exato, muito, exato. Muito legal, cara. O Super Mario, né, 64, hein? Que esse é pra caramba também. Sim, que ele foi pioneiro nessa... A gente costumou jogar no Mario 2D ali, né? E aí quando chegou o Mario 64 com 3D ali, você podia dar voltas ali no mapa e tal. Realmente foi bastante bacana. O Mario Kart do Nintendo 64 é muito... Muito bom. Muito bom. Eu fico imaginando assim, cara. No Nintendo Wii e no Cub, eles lançaram o Mario Galaxy. Super Mario Galaxy. Não fez tanto sucesso quanto fez o Mario 64. Exato. Mas o Mario 64 fez muito mais sucesso que o próprio Mario Galaxy. Mario Galaxy, ele, você tem que viajar por vários planetas, fazendo várias coisas diferentes e tal. Mas a graça em si não é ir para outros planetas fazer essas coisas. O castelo, assim, já foi, tipo, muito foda. Você entrar, tipo, numa escultura do nada ali e entrar numa missão muito louca lá e já tinha que salvar os negócios, pegar estrela, mano. Era muito bom aquilo. Tanto, cara, que teve o remake pro DS, né? É, então. Você podia usar o Yoshi também. É, ficou muito bom, cara. Muito perfeito. É, nesse meio tempo aí, ao longo da história, a Nintendo também lançou os consoles portáteis dela, né? É, eu tive Game Boy Advance SP. Passei bastante tempo jogando. Eu lembro que tinha o Pica-Pau do Game Boy Advance SP, que era uma merda pra jogar. E o carro-chefe, né, dos jogos do Game Boy era com certeza Pokémon, né? Fato. Pokémon, febre mundial aí. Até hoje é febre. Passei minha infância jogando Pokémon. Eu também. Pokémon era demais, cara. Nossa, se bem que eu lembro do Pokémon mais pelo 64, do aquele arena lá. Estádio, isso, exatamente. Eu lembro mais do Pokémon pelo estádio do que coisa. É, como eu não tive 64, minha lembrança é mais para o Game Boy, meu, Color. Eu vou no Color já direto. É, GBA já é mais rico, né? Porque quando lançou já era mais caro, né, GBA e tudo. O 64, né, engraçado dele é aquele controle, né, cara? Porque se a gente for parar pra analisar, três, ele não... Três braços, pô. É, ele não é nada anatômico, aquele, principalmente uma criança, cara. Você tem botões ali pra todo lado, o analógico é embaixo e no meio ainda. Ficava muito estranho na mão aqui. Eu lembro que até hoje eu ficava perdido lá, cara. Que botão tem que apertar nessa merda aqui? Sim, sim. Aí você vê, tipo, tinha jogos que ajudavam, né? Mas tinha outros que era simplesmente terrível. Por exemplo, pra jogar futebol, cara, era horrível, cara. Horrível pra jogar com aquilo lá. Com o sucesso do Play 1, a Nintendo tinha aí pela primeira vez, né, que encarar um grande concorrente, né? Porque nos anos 90 ali, ela teve a Sega com o Mega Drive, né? Mas talvez, não sei, se a Sega conseguiu chegar ali a tomar o posto de líder da Nintendo. Acho que nunca, né? Pode ser que tenha chegado perto, eu nunca joguei o Mega Drive, nunca tive. Você já tiver? Eu nunca tive, mas joguei. Eu lembro que os tios tinham. Em casa tinha controle, tinha jogo, mas não tinha console. Caramba. Não entendo até hoje porque era assim, né? Sim, a Sega fez um relativo sucesso, tem personagens aí marcantes também, né? Sonic aí que a gente conhece até hoje, Mega Man. Só que talvez eles nunca tivessem conseguido tomar o reinado da Nintendo, né? Nunca, talvez nunca foi tomado como a Sony fez depois. Mas eu acho que eram concorrentes bem fortes na época, não é? Sim, sempre tinha um pouquinho de treta entre os dois grupos. Sério? Que tipo de treta? É, no comercial quanto nos jogos, né? No comercial era sempre, ó, eu tenho isso que a concorrente não tem, eu tenho isso aqui que a concorrente não tem. Ô, louco. Sempre é demonstrando assim, né? É, o que acontece hoje com a Microsoft e com a Sony, né? Exato. Nos jogos era diferente, né? Nos jogos eram mais agressivos. Tanto que na... Como que é o nome do jogo? De onde? Qual? Daquela da... Que eu falei que parece uma minhoca. Eu não lembro daquele jogo. Enfim, o jogo da Sega também que colocaram um comando secreto lá que você colocasse a cabeça do bicho, viraria a cabeça do Donkey com uma flecha na cabeça. Cara, então, queria atingir de toda forma. Sim, era uma treta bem forte. Aí, afinal... Em 2000, meados de 2000, eu acho, a SEGA resolveu fazer jogos para as concorrentes. E terminou essa batalha entre aspas. É, a SEGA acabou, não vingando, né? Acabou desaparecendo, né? E o jeito foi... Associar a Nintendo. Sim. Se associar a Nintendo criando, e foi. Ela conseguiu criar essa base de personagens, né? Bons também, famosos. Aí começaram a lançar Mario Party, colocaram os personagens da SEGA do jeito do Mario Kart. Sim. E Super Smash Bros. Uma também, uma coisa, nossa, que o pessoal na época que tinha treta ainda não acreditavam, era os personagens como no Japão, Rockman, né? Que aqui seria como Mega Man, nos jogos da Nintendo. No GBA, assim, o pessoal não quer imaginar que ia ter o Rockman, o Mega Man no GBA. Mas assim que a treta acabou, eles fizeram as pazes entre aspas, lá e começaram a colocar jogos na Nintendo, os fãs ficaram na loucura. Na hype, né? É. Vou pegar esse jogo assim da hora. Legal. Tanto que eu tive um Rockman para o GBA, que era uma merda de dificuldade também, e não finalizou até hoje. Não finalizou até hoje? Era muito difícil, cara. Ah, fato, né, cara? Os jogos anteriores são sempre, tipo, os antigos sempre foram difíceis, só pra você quebrar a cabeça pra fazer, né? Eram realmente complicados, mas era o que dava graça aos jogos. Hoje em dia os caras só querem focar em gráfico. O cara joga, compra um jogo 50% pronto e o DLC lá pra completar o jogo é mais caro. Sim, sim, exatamente. Naquela época você se divertia muito mais com os jogos, cara. It's me, Mario! Let's go! Tempo aí, né? 2001, já a Nintendo já não tinha mais aquela grande fatia do mercado de games, né? Lançou o GameCube aí. Pro azar dela aí, teve que concorrer aí com o Play 2, né? Com o Monstro e também com o Xbox One aí, o primeiro. E o sucesso do Play 2 é comparável ao sucesso do Super Nintendo nos anos 90, né? Exato. Porque tanto é que, tava lendo, né? Que, tipo, aqui na América no Ocidente, né? As pessoas não perguntavam se você tinha videogame, se você tinha um console. Elas perguntavam, você tem Nintendo? Porque, cara, era o videogame. Então, muitas vezes aqui no Brasil também, né? Se você for parar uns anos atrás, você pergunta pro seu amigo, você pergunta se tem qual videogame? Você pergunta se tem Play 2? Sim, Play 2, né? Verdade, que porque você já tinha jogo, você levava o controle pra casa, cara. Então você vai embora. O sucesso do Play 2 foi extremamente absoluto mesmo. GameCube, cara, não tive contato nenhum com esse console. Eu tive. Eu também tive um pouquinho. Meus primos tinham e a gente jogava bastante. Meu primo tinha e tinha o Resident Evil. Verdade, Resident Evil fez bastante. 4, né? Não, 4 não tinha. 4 teve pro GameCube. Teve? Eu não lembrava disso, não. Ele teve. O gráfico era... Eu jogava mais Super Smash Bros. Era vício, cara. Mas assim, cara, quando lançou o Wii, né? Cara, os jogos do Nintendo Wii são iguais os do Cube. Não, eles são idênticos mesmo. Só com jogabilidade diferente por causa do controle. Mas são idênticos. Se você parar pra pegar o Super Smash Bros. Da Nintendo 64. Do 64 não, do Cube e do Wii, é igual, só muda o gráfico. Uhum. Nem os personagens mudam, tá ligado? É a mesma coisa. Aí, um pouco antes de lançar o Wii, né? A Nintendo lançou o Nintendo DS. Né, que foi aí um bom lançamento aí no ramo dos portáteis, né? Pra competir com o PSP. E faz sucesso até hoje, né? O Nintendo DS, né? Então, sei lá. Nintendo também lançou umas 500 versões do DS de lá pra cá, né? Nintendo DSi, Nintendo DS Little, Nintendo DS XL, 3D, 4D. É a mesma coisa, só muda a cor, só. A cor e o tamanho. O tamanho do... Versão, sei lá, de não sei o que lá, Light, tudo só muda o tamanho, cara. Exatamente. E aí, sim, depois temos o penúltimo console aí da linha do tempo, que é o Nintendo Wii, né? Que quando ele foi lançado, a Nintendo já deixou claro, ó, não é pra competir aqui com o Play 3, nem né, com o Xbox 360. Também acho que ia ser difícil pra caramba, né? Mas ele trouxe essa pegada aí de ser um console pra família, né? Que você... E várias pessoas poderem jogar. E ele trouxe essa questão inovativa aí do... A forma diferente de jogar, né? Com o Wii Remote. Remote, Que é você jogar com o movimento. Também tinha aquele Wii Fit. Uhum. Que você colocava a plataforma no chão. Você podia fazer jogos com o corpo. Com o peso do corpo através dessa plataforma. Muito legal, cara. Muito legal. Sim. Tipo, tem pessoas que até pararam de fazer academia pra fazer Wii Fit. Porque falaram que dava o seu resultado. Eu não vi ninguém fazer isso. Mas teve tanta reportagem sobre isso. Que, nossa. Nesse aspecto, o Nintendo Wii foi... A gente pode considerar um sucesso, que virou a tendência, né? Logo depois, a Microsoft já correu pra lançar o Kinect, a Sony correu pra lançar o... No, não sei como se chama, o sensor de movimento da Nintendo, da Sony. Da Sony também não sei o nome, acho não. Só daí é sensor de movimento, tá bom. PlayStation Move, né? Eu acho que é algo tipo. PlayStation Move. E nesse aspecto, o Wii fez bastante sucesso. Não podemos considerar o Wii um fracasso, tá? No Japão ele fez bastante sucesso, foi um sucesso massivo. Mas aqui no Ocidente já é bem mais difícil você ver alguém que tenha ou tenha tido o Nintendo Wii. Apesar dele não ter sido um console tão caro aí, não. Verdade. Mas ele era muito... Muito bom mesmo, cara. Que videogame bom, cara. puta jogão, sério, tipo, puta videogame, cara, sinceramente. Se você pegar, assim, pra jogar, assim, queria jogar uns jogos legais, assim, tipo, pra se divertir mesmo, assim, e lembrar das coisas antigas, assim, cara, mano, pega Nintendo Wii, velho. Vale muito a pena, porque além de você conseguir jogar os jogos do Wii, você consegue baixar os do Super Nintendo. Era um puta videogame, cara. Sim. Era legal demais. Ele tinha tanto essa pegada nostálgica, né, quanto já dando esse salto pra nova geração, né, o jogo do Mario, né, que é, cara, muito bom aquele jogo. O New Super Mario, já viu? Isso. O New Super Mario World, muito bom, cara. Mario Kart no Wii é fantástico, cara. É igualzinho do Kirby, só muda o gráfico. É, igualzinho do Kirby. Eu gosto muito daquela jogabilidade. A variedade de títulos, né? Não ficou muito só no Mario, no Zelda, no Pokémon. Teve outros títulos. Pikamin, Animal Crossing. Teve vários jogos que fizeram bastante sucesso no Wii. Teve o Resident Evil Chronicles. Chronicles, né? Não, qual que era? Umbrella Chronicles. Muito legal. Tinha o Breathing Fever, que era muito bom também. Tinha o Metal Gear também. Tinha bastante jogos que, tipo, fizeram muito sucesso, assim, que bombaram, começaram ali na Nintendo, tá ligado? Cara, é foda, cara, lembrar essas coisas, porque você jogava muito, tá ligado? Quando eu era pequeno, eu jogava demais. Super Smash Bros. Até hoje faz sucesso, tem campeonato até hoje de Super Smash Bros, cara. Caramba. Até hoje existe campeonato mundial de Smash Bros. Então, é uma puta coisa legal, entendeu? Uhum. A gente fica triste, né, porque talvez nesses anos aí a Nintendo tenha perdido de mão a questão da estratégia dela, né? Porque teve duas coisas aí que talvez tivesse dificultado o sucesso da empresa. Foi aquela questão do bloqueio de região dos jogos. Então, os caras tinham um console aqui da América e não conseguia jogar um jogo que é pra Ásia. E isso, cara, quebra as pernas, né? Porque se o cara gosta do jogo, né? Aí ele tem que conseguir outra mídia de outra região. Isso acabou causando muita confusão. Não sei por que eles fizeram isso, cara. Eles querem vender, por que não vender pra, todo mundo, tá ligado? Dá um tiro no pé isso aí. Foi um tiro no pé mesmo isso aí. E a questão da Nintendo ter perdido o contato ali, né? Os negócios com as grandes produtoras, né? Surgiram outras grandes produtoras nos anos 2000, né? Como Ubisoft, como tiver Electronic Arts, né, que virou uma gigante aí, como as Activision, a Rockstar. E a Nintendo, cara, não teve contato nenhum com essas empresas, né? Ela acabou ficando limitada ali com aqueles mesmos títulos de sempre aí. Namco. Exatamente. Quem não lembra daquele mascarinha do Namco? Capcom. Raramente aconteceu. Capcom até hoje foi sucesso. Sim. E aí acaba que não ficando atrativo, né? Acaba se tornando um pouco enjoativo. Mesmo conteúdo, né, cara? Sim, sim. Por mais que fique mais bonito, fique mais polido o jogo, mas... Não adianta. Vai ser o mesmo Mario lá de sempre e talvez... Não consiga mais atrair a galera. It's me, Mario! Let's go! Agora, né, a Nintendo veio no final do ano passado e ela anunciou um novo console e agora no dia 3 de março foi lançado o Nintendo Switch. Chegando aí com bastante pompa aí, com grandes esperanças aí pra Nintendo. Tá precisando dar resultado mesmo, né? E, cara, ele promete aí essa questão de você ser tanto portátil quanto console ali de TV mesmo, né? Te oferece as duas opções. Aparentemente ele executa bem. Na teoria é uma excelente ideia, né, cara? Você poder levar o console ali com você, ter aquele poder mesmo de um console, você ter, poder levar pra qualquer lugar e jogar na TV também. Você imagina que a sua mãe fala assim, vamos, a gente tem que sair, vamos, mas eu não sou ver, mãe. Salva indo do carro, vambora. Exatamente. Nossa, poxa, quem nunca teve esse sonho? Sinceramente. Mas eu penso, cara, você encaixa ele por cima com aquele controlinho. Aí você encaixa ele com cima, qual que é a chance? Qual que não é a chance de cair aquilo? Foi como eu disse na apresentação, entendeu? Não tem como aqui, eu sei, não tem como não imaginar aquilo caindo, desencaixando daquele caindo, entendeu? Simplesmente porque a força gravitacional vai ajudar. Querendo ou não? Ele vem cheio de encaixe ali de acessórios, né? Ele é suscetível a isso, né? Suscetível a acidentes. Simplesmente não dá, cara. O fator aí que eu vi uma galera reclamando é a questão dos Joy-Cons, né? Que ele é um controle que você divide ali no meio e ele vira dois. E o que acontece? Com aquele controle da direita, o analógico ali fica numa posição meio desfavorável ali pra quem tem a mão muito grande, né? Os botões são pequenininhos. Já tô vendo que eu não vou dar muito sorte, cara. Então talvez ele não tenha essa questão ainda a ser melhorado, né? Mas ele chegou prometendo aí gráficos bons. Não sei se vai chegar ao patamar aí de Play 4 e X1. Mas a gente vê um pouco aí do Zelda, né? O novo Zelda aí, que é o jogo que tá mais em evidência aí. Cara, são gráficos bonitos, sim. Tem outros títulos aí que vão vir aí com o decorrer do tempo aí que prometem gráficos bonitos e potentes. Vamos ver se eles funcionam tão bem assim com essa questão de no portátil ou na TV, né? Vi alguns detalhes aí de análise falando que o jogo perde um pouco de desempenho, o Zelda, quando você coloca ele na TV. Sério? Porque acaba tendo uma expansão aí no... Você vai de força, né? Nos pixels, né? Sim, e aí ele acaba perdendo um pouco de desempenho. Poxa, é triste, hein? Sim, sim. E, bom, ele aí chegou nos Estados Unidos aí custando 299 dólares, né? 300 dólares. Aí no Japão cerca de 30 mil ienes. No Brasil, oficialmente o console não tá lançado, né? Que, como a gente sabe aí, a Nintendo retirou suas atividades aqui no Brasil, né? Vamos aguardar aí. Se você vê aí nos grandes sites de varejo, eu vi aí por aí ele por 3.500, 3.700 reais. Que é um preço absurdo, cara. É. Com essa grana aí, tu vai até outro Paraguai aí, compra ele. E volta de boa. Exatamente, né? Mas, o que a gente pode dizer? Será que o Switch vai conseguir aí alavancar a Nintendo pra voltar os dias de glória? Não sei. É Esperamos que sim, porque a Nintendo é muito foda, cara. Só falta ter algo que leve eles de volta à tona. Tá sim, ligado? É. Como eu falei, a empresa precisa de mudança de mentalidade, cara. Pelo anúncio, deu pra ver que, aparentemente, eles estão dispostos a... Tem grandes empresas aí que falaram que vão lançar os jogos pro Switch, né? A gente vai ter o Skyrim. Mas eles já confirmaram? Na última vez que eu tinha visto, eles não confirmaram. Não, o Skyrim tá confirmado. Posteriormente confirmado. Ah, legal. A gente vai ter o jogo da NBA também, que é um grande sucesso pra quem curte o esporte. Foi prometido a Electronic Arts também, prometeu um FIFA aí, vamos ver. Então a gente já tem grandes empresas aí movimentando pra fazer essa parceria com a Nintendo, né? Que a gente até esqueceu de citar, né? Mas o Nintendo Wii U acabou Não deu certo, cara. Não deu certo. O Japão ele pode até ter vendido, mas aqui, meu, cara, quantas pessoas tem Wii U? Eu não conheço ninguém que teve também. É igual o Xbox One, que teve. O primeiro, né? O Xbox. Uhum. Então agora não conheço ninguém que teve. O Wii U foi um grande fracasso, não entendo. Cara, que ele é caro aqui pra gente. Ele não tem títulos ali que chame a atenção. Não, teve uma coisa que chamou atenção pra mim. O quê? Zombie U. Ah, eu joguei isso aí. Cara, chamou atenção. Sim. Muita. Parecia ser um jogo. Mas esse que é o detalhe, né, cara? Você comprar um console só pra um jogo. É, exatamente. Um jogo. Você vai comprar um console pra um jogo, cara. Não compensa o dinheiro, nem ferrando, cara. E essa questão, né, que aquele controle lá, que é o tablet, né, que prometia aí prometia fazer isso que o Switch tá fazendo agora, né? Você tanto jogar portátil quanto na TV. Não, na real, o Wii U não era mais pra esse Switch também? Tinha também. Só que esse é o detalhe, ele não conseguiu realizar o que ele prometeu. Ah, tá, aí é foda. Né? E acabou que a Nintendo, nos últimos tempos aí, tem passado por uma crise financeira. Eles pararam de fabricar, né? Não tem porquê. Não fez sucesso, ninguém tá comprando. E o que salvou a Nintendo os últimos resultados financeiros da empresa foram as vendas aí do jogo do Mario, lançado pro Wii U, né? Que o Mario sempre faz sucesso, como eu disse. E as ações da Nintendo sobre o Pokémon GO. É, né? Foi o que salvou a Nintendo, assim. É, porque a Nintendo ela não produz o Pokémon GO, então diretamente essa grana não vai pra ela. Mas a Nintendo ela é dona aí da Niantic, que faz o jogo. Então, indiretamente, né? Ou diretamente, essa grana aí que a Nintendo consegue, que o Pokémon GO faz, ela acaba indo pra Nintendo. É, só que como o Pokémon GO, ele pode ter sucesso dele de termos de dinheiro, pode ter prazo de validade, né? Porque não é um aplicativo tão rentável assim. Então a Nintendo precisa ver estratégias pra fazer o usuário gastar dinheiro no jogo. Então, né? Agora ela tá começando a fazer isso. Sim. Tem umas atualizações novas agora que você pode comprar tanta coisa do jogo. É. Tanta coisa mesmo, cara. Porque como o download é gratuito, né? Então ela não ganha tanto, assim, não ganha nada, né? No download. Então ela tem que fazer o cara que joga gastar dinheiro ali no jogo. Exatamente. Vamos ver se... Vai, né? É. Sim, aí sobre o Switch então, né? É assim, pelo que eu vi agora, parece um console top, tá parecendo aí que vai ser melhor mesmo que o... Ó, os dois últimos consoles lançados pela Nintendo, né? Foi o Wii U e o Wii. O Wii fez um bom sucesso, mas acredito que dá pra superar sim. E o próprio GameCube ali também, um pouco antes, desses três últimos consoles. Acho que o Switch pode superar os três aí, né? E ficar ali no top 2 ali, só abaixo do Super Nintendo, talvez, ali, do NES. Tem potencial. Vamos ver qual a estratégia aí que a Nintendo vai adotar pra fazer esse console vingar mesmo. Mas, por enquanto, obviamente, tá cedo aí, né, cara? Não vou falar pra você gastar toda essa grana aí comprando Switch ainda, tá muito cedo. Até porque vai lançar muita coisa ainda pra ele, o preço talvez pode acabar caindo. Sim, é, sempre cai, né, cara? Nem o Play 4, né? O Play 4 aí chegou por 4 mil e... Mas o problema é, o ruim do Switch é, porque não tá vendendo no Brasil. Sim, é, não, mas a própria Nintendo falou que... Não sei se vai cair em si, né? A Nintendo falou que vai, já tá cogitando aí, ver se lança ou não. Provavelmente, o que define é o mercado, né, cara? Se ela vê que vai vender, ela vem. Mas o problema em si não é nem isso. Eles pararam de fabricar qualquer coisa pro Brasil por causa do então, juros então, abusivos, isso, sabe? É, se eles vê que vai ter retorno... Dos impostos em si. Se eles vê que vai ter retorno, eles voltam rapidinho, cara. Voltam rapidinho mesmo. É, nem que seja só pra lançar o Switch. Nem precisa abrir nem precisa voltar uma fábrica aqui, não. Mas só pra lançar oficialmente o console aqui, dá pra pensar direitinho uma estratégia assim. Porque mesmo se a gente levar em consideração os impostos, provavelmente vai sair bem mais barato que os 3.700 que estão lá nas lojas de varejo aí, né? Então aí, pra finalizar aí, o que vocês tenho a dizer aí sobre a Nintendo e sobre o Nintendo Switch, em geral aí. Acredito que assim, eu quero ter o Nintendo Switch porque eu quero relembrar daqueles jogos legais que eu gostava muito, e ao mesmo tempo eu quero ter um console bom pra jogar os outros jogos e levar ele por aí, cara. Como eu disse, tipo, aquele negócio, a gente precisa sair, ah, eu jogo jogando, tá ligado? Eu vou levar pra algum lugar e jogar lá. Vai na casa do amigo e beleza, vamos jogar lá. É, exatamente, vai ser aquela coisa legal. Mas ao mesmo tempo eu não quero o Switch porque eu tenho uma muito grande, como você disse, é meio complicada a situação. E esse negócio que agora que eu fiquei sabendo, tipo, de cair o desempenho numa tela grande, sei lá, cara, não veio qualidade nisso. É, pode ser que no começo, né? Porque tá no começo. É, mas uma atualização, os que já vendeu, mano. Ah, mas, é. Pode ser que eles vendam. Se for questão de software, dá pra corrigir depois, né? Exato. Se for hardware, talvez nem tanto. Verdade, isso é verdade. Mas pelo que eu tava vendo lá, a questão do software lá tá bem cru ainda. Você tem poucas opções ali, tipo, só mudar brilho de tela ou idioma. Pois então, aparentemente, tá bem cru, tanto é que não tem aplicativo nenhum, né? Tem aplicativo aí que tem no próprio Wii U que não tem ainda, né? Por exemplo, Netflix. Então, acho que tá tudo bem cru ainda, então tá cedo, tá muito cedo pra falar. Não, questão de software eu concordo. De hardware que é o problema. É, sim. Entendeu? Software não tem problema, já usei o Windows Phone, cara. Verdade. O Windows Phone é pros corajosos. É, mas falando de hardware, né? O Switch tem a questão da NVIDIA, né? A NVIDIA tá presente aí na montagem do console, na parte gráfica aí. Então, talvez ele não deixe a desejar nesse quesito, não. Talvez eles relancem aí uma outra versão aí do Switch. Um que já tem um poder melhor, né? Sim, sim, é. Isso é uma pena pra quem comprou agora, né? Mas é, provavelmente sempre lançam uma versão Plus aí depois, né? É que nem fizeram com o 3DS, né? Lançam um, depois lançam outro, mais outro. Eles melhoraram o hardware, sim, pra deixar mais bonito. Então quem comprou os pequenos menores lá até hoje... Bom, como um fanboy da Nintendo, eu quero ter um. E eu não nada contra, eu quero ter mesmo. Switch pra jogar. Vou ver se um dia começo a jogar Zelda. Começar tarde, né? Ah, mas esse novo Zelda aí tá. Provavelmente vai trazer muitas pessoas que nunca jogaram Zelda pra jogarem ele, cara. É meio óbvio, né? Mas, né? Eles podiam pegar o anteriorzão lá pra pegar, pra aprender, é legal. Pegar o do NES. Pega, pô. É legal pra caramba. Claro que o que mais fez sucesso foi o Ocarina of Time, né? Mas. Muito bom, cara. Tem vários pra DS também, né? Uhum. Bom, pra finalizar, é isso então. A Nintendo é foda, cara. Não tem como. Falar, é unanimidade aí quando o assunto é game e cultura pop, né? Lançou aí grandes personagens aí que a gente conhece até hoje e vai conhecer pra sempre, né? E a gente, cara, a gente torce muito pro sucesso da Nintendo, mano. Porque até esse próprio monopólio aí de Xbox e PlayStation é ruim até pra gente, né? Que a gente fica à mercê de duas grandes empresas. Então, se uma grande empresa como a Nintendo conseguisse voltar a bater de frente com elas, dar mais uma opção pra gente, cara, seria fantástico também. E aí, sobre o Switch, pra gente que mora aqui no Brasil, vamos ter calma, né? Porque por enquanto tá muito caro. Mas se der tudo der certo, vamos morar aí que o Super Mario aí vai escutar a gente, vai fazer esse console vingar aí. É. Beleza? Então é isso, esse foi o terceiro episódio aí do Papo de Japa, né? Curte aí, se inscreve aí no nosso feed, tá? Se você tem um amigo aí que gosta de Nintendo, gosta de videogame, recomenda ele aí o nosso podcast. E é isso aí, até o próximo episódio. Falou! Falou! Falou! Thank you so much for playing my game. Game over!